Eu sei que para ti é cada vez mais difícil aceitar esta situação. Eu sei que para ti é cada vez mais fácil fingir que não vês um boi. Tens que mudar, tens que ser radical e não deixar que te façam mal. Sobretudo quando sabes o que tu sabes, sobretudo quando sentes o que sentes, e sobretudo para tentar melhorar a tua vida social. Tu não tens nada a perder, só tens é a ganhar. Só tu é que vais decidir. Se queres agradar a pretos, se queres agradar a brancos, eu quero agradar a quem a minha vida melhorar. Isso continua assim, impávido e sereno. Depois não me venhas cá dizer que a tua vida corre mais ou menos. Sei que para ti é cada vez mais difícil aceitar esta situação. Eu sei que para ti é cada vez mais fácil fingir que não vês um boi. Tens que mudar, tens que ser radical e não deixar que te façam mal. Sobretudo quando sabes que tu sabes, sobretudo quando sentes o que sentes, e sobretudo para tentar melhorar a tua vida social. Cada vez mais difícil aceitar esta situação. Eu sei que para ti é cada vez mais fácil fingir que não vês um boi. Tens que mudar, tens que ser radical e não deixar que te façam mal. Sobretudo quando sabes o que tu sabes, sobretudo quando sentes o que sentes, e sobretudo para tentar melhorar a tua vida social.